o ritmo antigo que há em pés descalços, esse ritmo das ninfas repetido quando sob o arvoredo batem o som da dança, vós na alva praia relembrai, fazendo que escura a espuma deixa, vós infantes que ainda não tendes cura de ter cura, responde ruidosa a roda, enquanto arqueia Apolo como um ramo alto, a curva azul que doura e a perene maré flui, enchente ou vazante.